quem está conosco hoje é o pastor Milton. Ele é pastor lá na Igreja Presbiteriana de Heliópolis, em Garanhuns. É o pastor do meu sogro e da minha sogra. E também ele é o pastor que dirige, o presidente do IBN, do Instituto Bíblico do Norte, lá em Garanhuns, ligado a essa parte de missões da Igreja Presbiteriana do Brasil. E a gente tinha combinado para ele vir aqui, aí a agenda ficou assim, e esse dia foi o dia que a gente conseguiu então trazê-lo, e é um prazer poder receber. Deus abençoe, pastor, Deus o abençoe. Bom dia, meus amados irmãos, que a graça bendita do Senhor Jesus seja sobre todos nós. Antes de meditarmos na palavra do Senhor, eu quero dizer aos irmãos da satisfação, da alegria que nós temos de voltar a esta igreja. Eu tive a grande satisfação de, há um tempinho atrás, como seminarista aqui do SPN, trabalhar com duas congregações desta igreja e também aqui com classe de adolescentes. Também com classe de adolescentes e pequenos grupos desta igreja. Mas isso faz muito pouco tempo, só 30 anos. Quando a congregação do Alto do Sol Nascente ainda pertencia a esta igreja, nos anos em que esta igreja foi pastoreada por dois pastores, na verdade, reverendo Ismael Feijó e reverendo Heber César, foram os pastores com quem nós servimos ao Senhor aqui nesta igreja. E agora nós voltamos. Na verdade, conheci a Igreja das Graças quando aluno do Instituto Bíblico do Norte, ainda sob a direção do reverendo Frank Music, que alguns das antigas gerações desta igreja conheceram muito, porque os americanos, missionários americanos, andavam muito aqui no Recife e também na Igreja das Graças, e nós tivemos aquela oportunidade. Vamos meditar na palavra do Senhor. Eu quero convidá-los a abrir a Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 4, e eu vou fazer a leitura do versículo 31 até o versículo 38 do Evangelho de João, em seu capítulo 4. Diz assim o texto, João 4, 31. Nesse ínterim, os discípulos lhe rogavam dizendo: Mestre, come. Mas ele lhes disse: Uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: Ter-lhe-ia, porventura, alguém trazido que comer? Disse-lhe Jesus: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna, e de sarte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Pois no caso é verdadeiro o ditado: um é o semeador e outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Mas eu gostaria, meus irmãos, de repetir convosco o versículo 34. Eu queria que você, junto comigo, lesse o versículo 34. Disse-lhes Jesus: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Foi o que Jesus disse aos discípulos: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Era o alvo de Jesus aqui na terra, bem consciente do que veio fazer, não se desviando um minuto sequer do plano, do projeto estabelecido pelo Pai quando enviou a este mundo? Fazer a vontade do Pai, daquele que o enviou, e realizar a sua obra. Eu gosto muito de introduzir este assunto que quero meditar convosco com uma pequena história. Uma família estava na fazenda, em alguns dias de folga, e o vovô, dono daquela propriedade, estava caminhando com o seu netinho numa pradaria, aquela grama verdejante. A casa ficava num local alto e eles desceram um pouquinho e contemplavam primeiro aquela baixada, aquela campina verdejante, e logo quando voltava a subir o terreno da fazenda, iniciava-se uma pequena mata, e eles estavam andando ali de mãos dadas, quando de repente o garotinho avista dois animais correndo freneticamente, saindo da mata e entrando na campina. O garotinho, até um tanto sobressaltado, aperta a mão do avô e diz: olha, vovô, olha para ali, olha naquela direção, vovô. E o vovô olhou, mas permaneceu como estava, tranquilo. E o garoto, já sobressaltado, puxava e apertava a mão do avô, dizendo: olha, vovô, faz alguma coisa, vovô, faz alguma coisa, porque senão a raposa vai comer o coelho. Era uma raposa correndo atrás de um coelhinho. Coelhinho branquinho, fofinho, bonitinho, logo, é óbvio, ganhou a simpatia da criança, que insistia apertando a mão do avô e dizendo: vovô, faz alguma coisa, porque senão a raposa vai pegar o coelho. E o avô tranquilo disse: não, meu neto, a raposa não vai pegar o coelho. E embora o garoto fosse pequenininho, mas ele olha para o avô e diz: mas vovô, como é que você tem tanta certeza que a raposa não vai pegar o coelho? E o avô simplesmente responde: olha, meu neto, é porque a raposa corre pela comida, mas o coelho corre pela vida. Quem corre pela vida, normalmente corre mais do que quem corre pela comida. O texto que nós acabamos de ler, Evangelho de João, capítulo 4, é mais conhecido por ser o capítulo que narra aquele diálogo entre Jesus e a mulher samaritana, não é verdade? Jesus viajava com os seus discípulos da Judeia para a Galiléia. A Judeia ficava embaixo, a Galiléia ao norte, e era necessário atravessar o território de Samaria. Nas proximidades de uma cidade chamada Sicar, cidade dos samaritanos, onde havia um poço ainda cavado pelo patriarca Jacó, o Senhor Jesus ficou e os seus discípulos foram à cidade para comprar mantimentos. O horário era provavelmente perto do meio-dia. Certamente, depois de uma jornada a pé, estivessem os discípulos e o próprio Jesus com fome. Nesse ínterim, veio a mulher samaritana tirar água no poço, e Jesus inicia aquele diálogo que todos os leitores e ouvintes da pregação da palavra de Deus já conhecem com muita clareza. E Jesus inicia um diálogo a partir de um pedido de água: me dê água para beber. E a mulher estranha e diz: como sendo tu homem judeu, me pede para beber, ou de beber, a mim que sou mulher e samaritana? E Jesus inicia um diálogo, a mulher até muda um pouco o tom da conversa, indagando a Jesus sobre o lugar da adoração, se deveria ser no Monte Gerizim ou no Monte Ebal, se era onde os samaritanos costumavam cultuar ou onde os judeus costumavam cultuar. Jesus lhe ensinou que em verdade, e em espírito e em verdade é que se adora a Deus, e que os verdadeiros adoradores adoram a Pai desta forma, em espírito e em verdade, não limitado a um certo lugar. A mulher fica um tanto admirada e Jesus diz: então vai e chama o teu marido. Ela fica embaraçada e ele diz: já tiveste um tanto de maridos e este que agora tem não é teu. E a mulher, ainda mais admirada, diz: então eu vejo que tu és profeta. Isso depois de Jesus ter lhe dito que se ela o conhecesse, ela pediria água e ele lhe daria uma água de uma fonte que jorra para a vida, a água que quem bebe jamais volta a ter sede. E a mulher, de tão admirada, voltou à cidade para anunciar aquela boa nova aos samaritanos. E aí começa o nosso versículo 31. É neste ínterim que os discípulos chegaram, trouxeram hambúrgueres, lanches gostosos aí, certamente devem ter passado num McDonald's da vida, compraram os mantimentos na hora certa, na hora do almoço, na hora da fome. E quando eles chegam, dizem: mestre, come. E Jesus lhes responde: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. E eles pensaram: ah, enquanto nós nos ausentamos, alguém trouxe comida e deu a ele. Parecia a coisa lógica. E Jesus diz, versículo 34, que eu pedi para os irmãos repetirem: não é disso. Não se trata de comida para saciar a fome física, para encher a barriga, mas a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. A minha comida é mais preciosa, a minha comida é mais importante, a minha comida é o meu alvo mais do que apenas alimentar o corpo. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. E é este tipo de comida que nos faz correr mais, é esse tipo de comida que nos faz de fato correr pela vida, pela vida. Eu sei que não é o caso aqui, mas às vezes quando trago algumas reflexões, meditações em comunidades mais carentes, nas cidades por onde pastoreei, eu gosto de contar esta mesma história e enfatizar assim, um equívoco que é muito comum na cabeça de boa parte do povo brasileiro: instruir os filhos, orientar os filhos, para que os filhos estudem, para que eles tenham uma melhor condição financeira de vida, para que eles tenham melhor condição de se sustentar. E muitas vezes na mentalidade do brasileiro é correr atrás daquilo que é lucrativo, da comida. Mas o que eu quero falar é exatamente do oposto: correr atrás da vida, daquilo que é essencial. Era isso que Jesus queria ensinar aos seus discípulos. Meus irmãos, eu tenho o entendimento de que nas Escrituras Sagradas não há, de forma prática, um texto que ilustre mais profundamente o sentido de consagração. E é de consagração que eu gostaria de falar convosco nesta manhã. Creio que essas palavras de Jesus expressam perfeitamente o sentido de consagrar-se. O sentido que o próprio dicionário coloca para a palavra consagração é tornar sagrado, dedicar, separar algo ou alguém para uma finalidade específica, é consagração. E no caso, para Deus ainda mais. E Jesus, com as suas palavras: uma comida eu tenho para comer, e a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. A ideia é, esta expressão é o mais alto exemplo de consagração das vidas. É alguém dizer: eu vivo para o meu objetivo, eu vivo para a tarefa que o Pai me incumbiu, eu vivo para servir a Deus. Portanto, consagração é viver estas palavras do Senhor Jesus Cristo. E eu creio que esta seja a maior necessidade do momento. Ainda ontem, aqui no Recife, eu lia uma matéria na internet sobre o consumismo. Inclusive, a matéria falava sobre suicídio. Talvez alguns de vocês tenham lido, ela está espalhada na internet, especialmente nas redes sociais mais comuns, sobre o número de pessoas que nos últimos meses, ou principalmente nas últimas semanas, por entenderem que a qualidade de vida, no sentido de mudaram de emprego, reduziram o seu ganho, e estas pessoas extremamente preocupadas com a mudança no seu poder de consumo, tiram a própria vida, porque as pessoas estão correndo mais pela comida do que pela vida. Mas o que nós queremos dizer é que na atualidade, mais do que em qualquer outra época, a necessidade do momento é consagração. A necessidade do momento é dedicação da nossa vida para o fim para o qual o Criador nos fez. E o nosso catecismo de Westminster, em sua primeira pergunta, diz que é honrar a Deus, glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre e gozá-lo para sempre, na nossa versão em português. Nós existimos para glorificar a Deus, isto é, nós devemos viver com um alvo que é a glória de Deus, a consagração das nossas vidas. Temo que em muitas das nossas igrejas não sintamos a mesma urgência e não entendamos que é tão necessário a consagração hoje. Há algum tempo eu preguei numa pequena igreja na periferia do Recife e cheguei muito cedo ao local de culto, ao templo. Só estava a zeladora abrindo e logo a seguir chegou um dos líderes daquela pequena igreja. A zeladora me apresentou a ele e ele a mim, e ele sentou-se ao meu lado. Eu estava sentado no primeiro banco esperando o momento do culto onde eu iria pregar, e aquele líder chegou e me disse assim: o senhor já conhecia essa igreja? Eu disse: não, primeira vez. E ele disse: pois é, esta igreja aqui é um exemplo, esta igreja aqui é uma igreja que vivencia a palavra de Deus e tem determinados assuntos que não precisa falar nesta igreja. Eu entendi que ele estava me dando um recado direto. E ele disse assim: para o senhor ter uma ideia, no ano tal, e fez referência a um ano passado bem longínquo, o pastor fulano de tal, era um pastor que eu conhecia, já jubilado, e ele disse assim: o pastor subiu a este púlpito aí e abriu a Bíblia, ele leu, e quando ele ia começar a pregar sobre o amor, eu levantei a mão e disse assim: pastor, pode parar, não precisa, não precisa falar sobre o amor, que se tem uma coisa que essa igreja vive, é o amor. Eu cá com os meus botões pensei: será que amor ou qualquer outro destes aspectos tão importantes da vida cristã nós já vivenciamos de tal maneira que não precisamos mais estudar sobre eles? Não precisamos mais falar sobre consagração? Será que toda a membresia da Igreja das Graças já é tão consagrada que nós não precisamos mais refletir sobre consagração? Eu creio que não. Eu creio que de fato o ensino das Escrituras é permanente e há, mais do que nunca, uma necessidade premente de se falar sobre dedicação da vida, sobre consagração. E se porventura tivermos em algum momento um sentimento parecido com este, é bom nós nos lembrarmos da carta à igreja de Laodiceia, como está no capítulo 3 do livro de Apocalipse, que era uma igreja que se considerava já desse jeito: não precisamos de mais nada, já somos abundantes em todas as coisas, somos ricos e abastados e não temos necessidade de coisa alguma. E lá no Apocalipse capítulo 3, no versículo 17, a palavra do Senhor foi: e nem sabes que és miserável, pobre, cego e nu, e eu te aconselho que de mim compres ouro refinado e coisas outras que vão de fato suprir a igreja do Senhor. O que eu queria enfatizar, irmãos, é que há uma necessidade de consagração. E o que é consagração se não imitar perfeitamente o Senhor Jesus? Se não imitar, não apenas da boca para fora, estas palavras de Jesus, mas realmente introjetar em nosso coração, na nossa alma, o sentido dessas palavras de Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Comida é aquilo que nós necessitamos todos os dias, não é? Exceto alguém que esteja se privando por um motivo ou outro de alimentação. Acho que todos nós aqui hoje já fizemos alguma refeição, não é? Exceto alguém que esteja porventura jejuando ou até mesmo fazendo uma dieta diferenciada por um motivo ou outro, mas todos nós fizemos uma refeição e faremos outras durante o dia. O nosso costume é pelo menos três, não é o recomendável, mas pelo menos três. É o costume do brasileiro. Não vivemos sem comida. Os nossos avós costumavam dizer: saco vazio, não para em pé, não segura em pé. É preciso de fato se alimentar. É o alimento que nos mantém em pé e com forças, com vigor. É o alimento da alma que nos mantém espiritualmente de pé. É o alimento da alma que nos mantém vigorosos espiritualmente. E é isso que Jesus está dizendo. O meu foco, o meu alvo, a minha comida, o que me mantém de pé, o que me dá alento para viver e prosseguir a minha jornada, é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Nós temos, portanto, que imitar o Senhor Jesus. O apóstolo Pedro, escrevendo a sua primeira carta, no capítulo 2, no versículo 21, fala de como Cristo sofreu por nós e de como nós devemos imitar ou seguir os seus passos. 1 de Pedro 2:21, Pedro diz exatamente isso, que nós devemos seguir os seus passos. E eu, em uma certa ocasião, fiz uma pesquisa sobre o que é que Pedro queria dizer exatamente, como seguir os passos de Jesus, imitar o Senhor Jesus. E Pedro usa uma palavrinha grega para imitar, seguir os seus passos, que me trouxe à mente a minha infância. Eu disse que faz 30 anos que eu era seminarista aqui, então dá para ter uma ideia mais ou menos aí de qual é a minha idade. E eu ainda alcancei naquelas séries iniciais que hoje se chama de Fundamental 1, na minha época chamava mesmo, era primário. E lá no primário a minha caligrafia era horrível. Eu tive uma mesma professora por 2 anos seguidos, e aquela professora teve uma grande labuta para tentar melhorar a minha caligrafia e não obteve muito sucesso. E na época ela me receitou e falou com meu pai, e meu pai comprou, e eu precisava fazer os chamados cadernos de caligrafia. Tem gente balançando a cabeça aí dizendo: eu também fiz, não é verdade? Como eram os cadernos de caligrafia? Estava uma frase lá no topo da página, e a página inteira daquela pequena cartilhazinha ou cadernozinho tinha a pauta, 2 linhazinhas para que você escrevesse copiando, imitando o que estava em cima, o exemplo que estava em cima, você fizesse dentro daquelas linhas, não para cima, não para baixo, para melhorar. Pelo menos uma coisa ela conseguiu: eu escrevo a mão livre numa folha não pautada, e pelo menos o que eu escrevo fica em linha reta, mas a letra continua feia. O que é que isso tem a ver com imitar a Jesus? A palavra que Pedro usa, hipogramos, é a única vez que ela aparece no Novo Testamento. Foi usada exclusivamente por Pedro, uma única vez, e representava ou significava uma espécie de régua que os antigos escribas usavam. Era uma régua de madeira vazada. Pense numa régua, e pense que esta régua tinha um corte vazio no meio, em linha reta, e era o lugar onde o escriba colocava sobre um pergaminho, um papiro, e escrevia dentro, substituía a pauta que os nossos cadernos atuais têm. A ideia é seguir a Cristo, na linguagem de Pedro, é fazer exatamente do jeito que Cristo fez, sem sair para a esquerda, nem para a direita, nem para cima, nem para baixo. É imitar o Senhor Jesus, e é isto que eu quero chamar de consagração, que considero que é a necessidade do momento. É o que mais a igreja do Senhor necessita hoje, é de consagração, é de pessoas que dediquem as suas vidas a imitar o Senhor Jesus. Eu mencionava há pouco ali no gabinete pastoral, com o pastor Luciano, não é? Do louvor. Tive a oportunidade de participar com ele em 2011 de um curso ministrado pela igreja coreana, a igreja presbiteriana coreana, lá em São Paulo, Bragança Paulista. E se tem uma coisa que eu aprendi, entre outras, com os coreanos, uma frase interessante. Eu ainda não tinha pensado desta forma. Qual é a missão da igreja hoje? Você já parou para pensar? As respostas que nós obtemos quando perguntamos isso à igreja é variada: pregar o evangelho, falar de Jesus, salvar o pecador, fazer o bem, amar uns aos outros e amar a Deus sobre todas as coisas. Mas há uma frase que pode resumir todas essas respostas. A missão da igreja é dar continuidade ao ministério de Jesus. Já ouviu essa frase? A missão da igreja é dar continuidade ao ministério de Jesus. A igreja deve fazer tudo aquilo que Jesus fez. Jesus pregou o evangelho do reino, sim, é óbvio. Jesus curou os enfermos, sim. Jesus ajudou os necessitados, sim. Jesus foi alento para os desesperançados, sim. E a igreja deve fazer todas estas coisas. Quando ela se consagra a viver do jeito que Jesus viveu, a imitar ao Senhor Jesus, então nós vamos conseguindo a consagração. Já disse, consagração é a necessidade do momento, mas a segunda parte da nossa reflexão é: pastor, e como é que a gente faz para se consagrar? Na prática, como é que alguém se consagra? E eu gostaria de dar três passos para a consagração. Eu fixei esses três passos aqui na Igreja Presbiteriana das Graças, como eu disse, há 30 anos, quando o pastor Heber César, tem alguém aqui que era membro da igreja há 30 anos? Vocês lembram? Eu lembro. Quando o pastor Heber fez uma série de estudos sobre avivamento. Eu tenho os boletins daquela época guardados até hoje, 30 anos. Avivamento. Eu entendo que avivamento é outra palavra para consagração. O que é um avivamento? É quando os crentes consagram a sua vida ao Senhor e o resto é com o Senhor. O Senhor é que faz a obra. O Senhor é que faz as grandes coisas acontecerem na vida do seu povo e da sua igreja, quando o seu povo consagra a vida a Ele, quando o povo imita Jesus, quando o povo do Senhor diz: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. E eu aprendi os três passos naquela ocasião com o pastor Heber César. Primeiro deles é oração. Na verdade, ele usava a expressão busca. Buscar ao Senhor. E o que é a oração, senão uma busca ao Senhor? Buscar ao Senhor é semelhante à consagração. Evangelho de João, capítulo 14, versículos 13 e 14, o Senhor Jesus diz assim, capítulo 14, versículos 13 e 14, e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Isso é buscar a Deus, pedir em nome de Jesus, mas com a finalidade que está no versículo 13, para glorificar a Deus. Ninguém pense que a promessa de Jesus sobre tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele fará, Ele concederá, significa que tudo que eu pedi para o meu deleite vaidoso, tudo que eu pedir a Deus para usufruir do jeito que eu quiser, Deus vai me dar. Como se Deus fosse o gênio da lâmpada que você esfrega e ele aparece de braços cruzados e diz: sim, meu amo, seu pedido é uma ordem. Você tem direito, e quem sabe alguém ainda imagina, e estas pregações de prosperidade que se tem feito no Brasil hoje, muito divulgadas na televisão, colocam Deus exatamente como o gênio da lâmpada maravilhosa, que está pronto a fazer aquilo que nós ordenarmos. É exatamente o contrário. Quando Jesus diz, nós devemos é buscar ao Senhor, nós devemos clamar a Ele que é o Senhor, e Ele sim ouvirá e atenderá as nossas orações para glorificar o Seu nome. Ele vai satisfazer as nossas necessidades, de maneira que a necessidade de um cristão consagrado gira sempre em torno da glória de Deus, que traz a sua felicidade. É isso que nós precisamos entender. Às vezes nós oramos equivocadamente, pedindo a Deus insistentemente por algo que Deus sabe que não trará honra ao seu nome, muito menos felicidade para nós. Mas Deus estará sempre pronto a responder a nossa oração quando nós o buscamos para a sua própria glória. A nossa oração de consagração deve ser muito parecida com a do Senhor Jesus lá no Monte das Oliveiras, lá no jardim, quando experimentava a sua penúltima angústia e sofrimento, e quando deixou os seus discípulos orando e afastou-se mais um pouco, dizendo: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Mas não fica aí a sua oração, Jesus complementa dizendo: contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres, seja feita a tua vontade. Não foi assim também que Jesus ensinou aos seus discípulos? Oração dominical. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. E depois ele diz: seja feita a vossa ou a tua vontade, seja feita a tua vontade. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 39, Jesus diz: não seja como eu quero, e sim como tu queres. Lucas, capítulo 22, versículo 42, Jesus Cristo disse: não se faça a minha vontade, e sim a tua vontade. E se nós vamos orar a Deus por consagração para a nossa vida, é indispensável nós orarmos pela sua vontade, nós orarmos para que Deus nos dê a mesma visão que o Senhor Jesus nos deu nesse versículo 34 de João 4, de que a minha comida, que aquilo que me alimenta, que aquilo que me mantém de pé e firme na jornada, é fazer a vontade do Pai que o enviou e fazer a sua obra. Há um escritor americano, não sei se ainda é vivo, Harold Hill, foi cientista da NASA e depois se dedicou a escrever livros cristãos, vários deles traduzidos aqui no Brasil. Harold Hill tem uma oração conhecida e famosa em suas publicações, eu até conheci como a oração de Hill, a oração de Harold Hill, onde ele diz assim: Senhor Jesus, faze-me disposto a ser a tua vontade em ação todos os dias da minha vida. E se eu não estou sendo absolutamente sincero ao pedir isto, atende mesmo assim. Prestaram atenção à oração de Harold Hill? Senhor Jesus, faze-me disposto a ser a tua vontade em ação todos os dias da minha vida. E ele cria um antídoto para a possível falta de sinceridade ao fazer essa oração. Então ele diz: e se eu não estiver sendo absolutamente sincero ao pedir isso, atende mesmo assim. Ou seja, Senhor, contra a minha vontade, faz com que a minha vontade seja fazer a tua vontade em ação todos os dias da minha vida. Isto é buscar ao Senhor. O primeiro passo para a consagração é a oração, é a oração de entrega, é a oração de busca ao Senhor para entregar a Ele a vida completamente. O segundo passo é santidade de vida. Você lembra bem do Salmo 32? Quando Davi, servo do Senhor, fala sobre confissão de pecados? Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. Depois ele diz: confessei-te o meu pecado, e a minha maldade ou a minha iniquidade não mais ocultei. E disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Para encontrarmos o Senhor e consagrarmos as nossas vidas, também é indispensável santidade de vida. É preciso confessarmos ao Senhor o nosso pecado. Está aí uma frase que eu nunca esqueci, e esta nem é porque escrevi, mas nunca esqueci do pastor Heber César pregando nesta igreja. Ele dizia mais ou menos assim: numa atmosfera de conformismo no mundo e na igreja, é muito comum que a pregação seja o pregador implorando aos ouvintes que recebam a Cristo. Mas numa atmosfera de avivamento, de consagração das vidas, é o contrário, é o pecador que cai prostrado, reconhecendo o seu pecado e implorando ao Senhor que o receba. É preciso santidade de vida. É preciso, meus irmãos, que retiremos das nossas vidas todo obstáculo, todo impedimento para uma real consagração ao Senhor. No mundo já houve vários avivamentos registrados na Igreja de Cristo. Um dos mais recentes propagados, até por causa do livro do reverendo Augustus Nicodemos, na África do Sul, grande avivamento. Na Coreia, as igrejas experimentam o que nós podemos chamar de um avivamento, uma consagração de vidas ao Senhor. No ano de 1904, nas Ilhas Hébridas ou Híbridas, pertencentes à Inglaterra, naquela ocasião houve um grande avivamento. Grande, não pela quantidade de pessoas, a população era pequena. A igreja era fria. Um grupo pequeno de irmãos começou a se reunir num celeiro na zona rural durante as madrugadas para orar, pedindo ao Senhor que mandasse um avivamento para a sua igreja naquela ocasião. Oraram semanas, meses e até anos e não havia resposta alguma, a igreja continuava fria. Até que numa daquelas madrugadas, já início de manhã, quando o pequeno grupo orava no celeiro e perguntava ao Senhor: Senhor, por que que o Senhor não aviva a tua obra no nosso meio? Um jovem, não mais que um jovem adolescente que participava daquelas reuniões de oração, pediu a palavra e disse assim: não será porque ainda não purificamos as nossas vidas e para consagrá-las inteiramente ao Senhor? Será que não estamos ocultando o pecado e querendo que Deus nos abençoe e derrame o seu avivamento quando as nossas vidas não condizem com o que nós estamos pedindo a Deus? Os demais irmãos ouviram aquilo, foi um confronto, foi um choque para eles, mas Deus usou tremendamente a palavra daquele jovem. Houve um quebrantamento naquele próprio grupo. Alguns deles levantaram-se em frente ao grupo e disseram: é verdade, eu estou em pecado diante do Senhor, e confessaram publicamente os seus pecados. Houve uma cura, de tal maneira que Deus realizou um grande avivamento a partir da santidade de vida, de vidas consagradas. Portanto, meus irmãos, todo impedimento ao nosso crescimento espiritual e consagração deve ser removido. Pensamentos e hábitos impuros, linguagem obscena, adultério, mentira, furto, hipocrisia, mentira, cinismo ou qualquer outro pecado que esteja atrapalhando a nossa vida também será obstáculo para a nossa consagração ao nosso Deus. Provérbios capítulo 28, versículo 13 diz que o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Salmo 24 também nos ensina acerca disso, quando pergunta: quem subirá ao monte do Senhor? Quem habitará no seu santo lugar? O que tem as mãos limpas, o coração puro, obterá do Senhor a sua bênção. Salmo 24, Salmo 15, Salmo 32, todos estes nos levam neste mesmo caminho de buscar santidade na vida para um avivamento, para uma consagração completa das nossas vidas, para podermos dizer como Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Em terceiro e último lugar, terceiro passo para a consagração é disponibilidade. O que é isso? Alguém já disse que oração leva à ação. Orar é labutare, orar e trabalhar, orar e dispor-se para ser usado por Deus para o seu serviço. Porque a oração verdadeira, inevitavelmente, a oração verdadeira por consagração nos levará a dizer: Senhor, eu estou aqui ao teu dispor. Lembram de Isaías capítulo 6? É um texto muitíssimo conhecido das Escrituras, quando Isaías escreve a experiência magnífica que teve com o Senhor no templo. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e ele vai descrevendo como via os serafins voando, cobrindo com, eles tinham 6 asas, com 2 voavam, com 2 cobriam os pés, com 2 cobriam o rosto, e eles diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. E a reação do profeta foi dizer: ai de mim. E eu gosto demais da observação que o capítulo 5 de Isaías, Isaías profere 8 vezes a mesma interjeição: ai. Mas ele diz, apontando o dedo: ai destes, ai daqueles, ai dos que procedem assim, ai dos que fazem assim. Mas depois que Isaías viu o Senhor num alto e sublime trono e viu que de fato o Senhor era santo, a reação de Isaías foi: ai de mim. E qual foi o resultado desta visão de Isaías? O serafim voou com uma espátula, né, uma tenaz, tomou uma brasa viva, tocou seus lábios, dizendo: está purificado. E a voz do Senhor diz assim: quem há de ir por nós? A quem enviarei e quem há de ir por nós? E a resposta do profeta foi: eis-me aqui, envia-me a mim. Isto é disponibilidade. Senhor, eu estou à tua disposição. Senhor, eu quero me colocar ao teu serviço, eu quero consagrar a minha vida de tal maneira, Senhor, que aquele dom, que aquela profissão que o Senhor escolheu para mim, seja para a tua glória. E não tenha dúvida, meu irmão, se é para a glória de Deus, será para a tua felicidade. Não inverta as coisas, não pense que aquilo que você pensa que é para a sua felicidade sempre trará a glória de Deus. Mas se você colocar na prioridade correta, se é para a glória de Deus, se você, como Jesus, se consagrar inteiramente à vontade de Deus, não tenha dúvida, Deus te fará feliz, próspero, abençoado, honrado, mas acima de tudo um vaso nas suas mãos, por causa da tua consagração. E você, como igreja do Senhor, cumprirá o alvo da igreja, que é dar continuidade ao ministério do Senhor Jesus. Nós estamos disponíveis? Você está disponível para servir ao Senhor? Você pode dizer: sim, Senhor, toma minha vida em tuas mãos? Ou você ainda precisa ouvir as palavras de Jesus registradas por Marcos no capítulo 8, versículo 34: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Para os discípulos de Jesus, ser seguidor, imitar o mestre, era algo absolutamente natural. Eles vivenciaram quase 3 anos e meio com o Senhor Jesus, dia a dia, observando o mestre, aprendendo com o mestre, aprendendo não só o que o mestre ensinava com palavras, mas aquilo que o mestre vivenciava, praticava. E eles eram os aprendizes de primeira mão, eles estavam convivendo com o mestre, e eles aprendem então a consagrar as suas vidas com o Senhor Jesus. É daí que Pedro diz que nós devemos seguir os seus passos, imitar os seus passos. Você já ouviu falar de um folheto mundialmente conhecido intitulado O Sermão de um Ateu? Há quase 200 anos, encontraram num porão da cidade de Londres um jovem morto pelo uso de drogas. Naquela época, no bolso do seu casaco, encontraram um papel amarrotado onde estava escrito algo mais ou menos assim: se eu acreditasse que Jesus Cristo é Deus e que deixou a sua glória e veio a este mundo e morreu por mim, eu seria capaz de andar o mundo inteiro para pregar o seu evangelho, mesmo que fosse preciso rastejar sobre caco de vidro. Mais ou menos estas palavras de um jovem supostamente ateu no bolso do seu casaco. Ao encontrarem, aquele folheto foi usado por pregadores, foi difundido, foi impresso, e chegou no ano de 1884 ao conhecimento e à leitura de um jovem cristão, filho de família cristã piedosa inglesa, chamado Carlos Studd. Era rico, na sua época famoso, foi atleta de uma das modalidades mais populares na Inglaterra, chamado cricket, a Inglaterra era o campeão do mundo de cricket nos idos de 1880, mas havia perdido para a França ou para um outro país europeu o título mundial. E no ano seguinte, dois irmãos, Charles e seu outro irmão, que me foge o nome agora, foram incorporados à seleção inglesa de cricket. E eles recuperaram o título mundial, ganharam uma fortuna na época e ficaram famosos. Aquele jovem leu o sermão de um ateu e disse: mas eu sou cristão, e o que eu estou fazendo por Cristo? O que eu estou fazendo com a minha vida? E ele resolveu abandonar a prática esportiva naquela época, a fortuna deixada por seu pai, calculada em 29 mil libras esterlinas, na época era uma fortuna. Ele chegou a pegar as 29 mil libras e 5 mil para o Instituto Moody, mais 5 mil para Butch, que o criador do Exército da Salvação, 5 mil para outra organização missionária, e foi distribuindo. Sobraram cerca de 3.800. Ele era noivo, e no dia do seu casamento ele colocou o restante nas mãos da sua noiva, dizendo: isso aqui foi o que sobrou da minha herança e da minha fortuna, eu quero que você faça do jeito que você quiser, porque nós vamos consagrar as nossas vidas para a obra missionária. E a esposa recebeu aquele pacote, pensou e disse assim: ok, se nós vamos consagrar inteiramente nossas vidas ao Senhor, estas 3.800 libras esterlinas também vão para a obra missionária. Mandou inclusive para Hudson Taylor, missionário pioneiro no interior da China, e eles, zerados, iniciaram a obra missionária. E quando pessoas perguntavam a Charles Studd: por que você fez isso? Ele dizia: ora, Jesus Cristo é Deus e morreu por mim. Nada do que eu fizer será suficiente para agradecer pelo que Ele fez por mim. Portanto, eu quero dedicar, consagrar, dispor a minha vida ao Senhor. Meus irmãos, Jesus Cristo é Deus e morreu por mim e por você. Então, nenhum sacrifício que eu faça pode ser grande demais para o meu Deus. Consagração é imitar a Jesus. Avivamento é uma vida de total consagração ao Senhor. Um dos avivalistas mais famosos, e é com isso que eu quero concluir, chamou-se Charles Finney. Nós presbiterianos às vezes temos algumas restrições a Finney, e alguns atribuem que Finney foi o inicializador da ideia do apelo para alguém levantar a mão e aceitar a Jesus, ou coisas desse tipo, que não significa que não tenhamos muita coisa boa para aprender de Finney. Eu lembro demais o reverendo Otto Guanais Dourado no seminário dizendo: filho, busque ao Senhor, consagre sua vida ao Senhor e pregue, usando uma frase de Finney, de tal maneira que os pecadores passem a odiar os seus pecados ou a nos odiar. E Charles Finney tem uma frase célebre que foi usada pelo reverendo Heber César. Me perdoem por ter citado tantas vezes, e foi a propósito, primeira vez que eu estou pregando nesta igreja, depois de 30 anos. Reverendo Heber citava uma frase de Charles Finney, dizendo: avivamento, mas eu quero mudar a palavra avivamento para consagração. Consagração nada mais é do que um novo começo de obediência. Consagração de vidas nada mais é do que um novo começo de obediência ao Senhor. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Que Deus nos abençoe, que seja assim. Amém.